I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool. Giving in to temptation, I should have played it cool. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to anyone of us. Sejam bem-vindos ao programa Os Sons da Lua. Eu sou a Joana Santos e durante uma hora aqui na sua antena web far-lhe-ei companhia, trazendo para si boa música, boa disposição, sobretudo esperando que para si seja uma entrada na noite o melhor possível. O melhor possível, entre as 23 e as 0 horas, trarei estas músicas que fazem parte da sua vida. Vamos ficar com temas bem conhecidos, com o tema Amazing. Depois ficamos com o tema dos U2, Walk On, e terminamos esta nossa seleção musical com um tema bem bonito de Lionel Richie. Três grandes temas para esta sua noite em que os sons da lua mergulham consigo na agitação e na calma da noite. Fique por aí e aproveite. Até já! See me through all my sins. There were times in my life walk through. Yeah! Esteja bem. Esteja com a Antena Web.

a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Fine bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? Smile and give me a Vegemite sandwich. He said, I come from a land down under. Bid us low and mention her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Look who's alone now, it's not me, it's not me. stand alone with this weight upon my heart, and it will not go away. In my head I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line, and still this question keeps on spinning in my mind. What if I had never let you go? Would you be the man I used to know? If I'd stayed, if you tried, if we could only turn back time. Temos grande companhia, lhe esperamos fazer neste seu Sons da Lua. Lembra-se de Michael Jackson, You Are Not Alone, depois ficamos com o tema dos Phil Collins e terminamos esta nossa seleção com o tema dos The Verve. Três grandes temas para aproveitar. E para si, está a ser uma boa noite? Assim o espero. Eu, Joana, gostava muito de que você saboreasse esta hora, tal como a mim me dá prazer fazê-la para si, espero que para si seja um prazer ouvi-la. Os Sons da Lua fazem-lhe companhia todas as terças-feiras aqui na sua antena web, esperando dar-lhe sempre paz, calma, boa disposição e descontração ao máximo. Vamos à música e boa audição. Até já. Thank you.

E ficamos agora apenas com dois temas. Lembra-se de Ricardo Moraes? Possivelmente não, mas é um jovem que prometeu e promete no panorama português. Se Eu Perder o Teu Amor, um tema em português aqui no nosso Sons da Lua, porque a música portuguesa também é tão boa de se ouvir. Pois, ficamos com o tema Eu Sinto-me Bem. Dois grandes temas para si que está aí desse lado, aproveitar ao máximo. Volto já para falar mais um pouco consigo. Pensos em desistir, se virares a página de um livro aberto, guardado em ti, onde irás? Se quiseres, vou contigo pelo mundo. Se quiseres, para sempre dou-te aquilo que eu sou. Quando estou aqui junto a ti e vou mais além do que um sonho guardado em mim. E agora que sei que sou teu, quando o dia chegar eu vou cá estar. Eu sinto-me tão bem. Se quiseres, vou contigo pelo mundo. E se quiseres, para sempre dou-te aquilo que eu sou. Eu sinto-me bem quando estou aqui junto a ti e vou mais além do teu sonho guardado em mim. E agora estou aqui junto a ti e vou mais além do teu sonho guardado em mim. Eu sinto-me bem quando estou aqui junto a ti e vou mais além do teu sonho guardado em mim. E agora que sei que sou teu, quando o dia chegar eu vou cá estar. E eu sinto-me tão bem. Eu sinto-me bem quando estou aqui junto a ti e vou mais além do que o sonho guardar em mim. E agora que eu sei que sou teu, quando o dia chegar eu vou. Que te vais. podes dizer-me ao ouvido. Vamos tentar outra vez. Dá-me esperança que eu preciso. Será mesmo que não vês? Se eu perder o teu amor, pego tudo e nada sou, porque vivo só por ti. Se eu perder teu coração, o meu para logo então. Acredita que é assim. Fica por aqui. Asas que há em ti, porque a chuva cai lá fora. Estás melhor comigo aqui. Então, ao fim do nosso programa Os Sons da Lua, eu na próxima terça-feira, entre as 23 e as 0 horas, conto estar aqui consigo para lhe trazer boa música e fazer-lhe boa companhia. Desejo-lhe então uma ótima noite, que tudo corra de melhor consigo, que esse descanso, ou não, seja sempre muito agradável. Se está a trabalhar, um bom trabalho. Se estiver a descansar, um bom descanso. Se estiver a preparar para sair à noite, boa saída. Seja aquilo que for, seja tudo do melhor. Assim, desejo-lhe tudo de bom, muitos sorrisos, muita alegria. Vamos terminar com duas baladas e aproveite, fique por aí porque já de seguida vem o Hora Zero com Carlos Bonaparte para lhe fazer também muito boa companhia e juntos entrarem pela madrugada. Vamos então embora, até terça-feira que vem, fique bem e aproveite tudo o que a Antena Web tem para si. Time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take.

You are the wind beneath my wings.